O Elias, baixa travado. Objeto 6720, pista livre, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 1629, ajuste no 010. É, de pouso. Mando 925, decola 20, controle 119, decimal 8. 1198, gol na 925. Ali, Salvador, é o gol 1925, decolado na 6. Voo 925, contato radar na decolagem, suba para 360, saída gole. 360 na saída gole, gol. Canal 4711, após a passagem do 737 da Webjet na curta final, ali mantém pistão 0. Notificação autorizada, chegada a Mari, desse mantém o 050. Na Mari está o 050, agora amanhã o 2. Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle. Confirme o destino. Valença. Sente, aposto fora da barra, Índia November Alpha. Fora da barra, Índia November Alpha. Trip 5219, chame Recife. 1288, alterna 1260. Para 1288, 1260, 5219. Estabiliza no localizador no 601. O no 601, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, tá volta. Controle, só para constar aqui, ó, Papa Romeu de November Alpha. A intenção é apenas sobrevoo em Valença após retorno para Salvador, ok? Sim, a gente confirma o chamado de Veracruz, o Índia November Alpha. Assim que autorizado, vento 090 graus, 142, no 601. Paciente, está na guarda no 601. Webjet 6720, solos 23, olivrar direito no 21 no decimal 9. Olivrar 219, 7 0 graus, 162 é nosso. Livre a nossa decolagem para canal 471. 4 minutos, controle. Sente. Gol no 077, chame Recife, 3325, alterna 1251. Gol no 077? 1251, gol 1077. 3325, alterna 1251, bom voo, gol no 077. Pushback acionamento, remoto 14, 5415. Pode pouso. Ciente no 601, livre pouso. 15, coordene com a equipe de solo, faz a passagem no 37 da Webjet, a retaguarda e inicie na remota. Sérgio no centro. O Webjet 6720, ingresse no pátio pela Juliette, agiliza o táxi até o portão 09. Ciente, para 09. 52545. Controle, Pantanal 4711, boa. Boa tarde, Pantanal 4711, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da El. 360 nada eu, Pantanal 471. Alô, Salvador. Muito boa tarde, TAN 3567, gente da Quebec, autorização Brasília, nível 360. Liberalpa no farol da Barra. Gente, já mantém mil pés até Valença? Já temo. Nenhum tráfego no setor informar, frequência livre. Índia November Alpha, reporte para regresso, Salvador. Frequência livre, reportada para regresso, Salvador, Índia November Alpha. Via Pesolo 17, pista 10, curva direita, subida gole, transição Ofito, transponder 5507, o controle 1 no 98, TAN 3567. Autorizado Brasília, 380 ao nível, via Pesolo 17, decolada 10, curva direita, saída gole, a transição Ofito, 5507 no transponder, o controle 1198, TAN 3567. Correto, chame pronto, portão 08. Reportaremos. Veio Pantanal 471, possibilidade de bridge, está presente? Mantenha o perfil, Pantanal 479. Mantém. Golo 925, chame Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, boa tarde. Gol no meio no 2, desça para 2 mil pés, ajuste 1010, livre LS, reporte estabilizado. Sente, até 2 mil com 1010 vai portar estabilizado, gol no meio no 2. Salvador, o gol 1856, copia Recife. Noite 56, 390 para Recife, uniforme WISC 58, pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5504, controle 198, web correção, gol no 856. 390 autorizado para Recife, apelo WISC 58, metoda 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5504-198. Chame pronto. Fala igual 601, livrou na escuta. 601 no táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette no 601. Para o táxi 354 no 5. 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. O 354 no 5, autorizado o táxi. Via Juliette Alfa no ponto espera da 1-0, chame a torre em 1-186, 1010 no altímetro. 7 no 5. Gol no 601, dá passagem ao ATR da Trip, liberando o pátio 1 pela Juliette após ingresso na mesa, portão 07. Ciente, após o ATR da Trip, vai ingressar na mesa, portão 07, no 601. Pushback acionamento, gate 1-4206. 4206 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame pro táxi. A ingressar via Juliante para o 7 no 601, tá bom? Afirmativo. É. Salvador, boa tarde, o pastor 32, entra Quebec. Balneário decolar, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. É, chegou o quadro seco, a linha decola. Pastor 32, é isso? Afirmativo. Ok, Pastor 32, Salvador Recife autorizado, nível 090, aerovia Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, subida Conde, acione o transponder 0277, controle 1198, o Pastor 32. Autorizado 090 da Recife, pela Golf 677, decola da 10, curva esquerda, na saída Conde. 0277-1198. Correto, nível 90 para Recife, correto, parte militar, livre acionamento, chame táxi, pastor 32. Camara táxi, 32. Localizador deve estar no gol do meio no 2. Bono 273, acena identificação autorizada, chegada bom, fidência para 4 mil pés, ajuste 10 no 9. Decimal 8. Controle 8. Bono 273. Salvador, boa tarde, Bono Meno 2, ILSXC, baixar travado. Bono Meno 2, boa, está autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 149, ajuste 10-09 agora. Sente, livre pouso, Bono Meno 2. Confirmando 110 a bordo, é isso? Afirmo, seu Índia Alfa, 110 a bordo, 4206, obrigado, a bordo. Direto da EO-3-5-4, assim. Autorizado em ascensão a 1-60. Ascendendo 60, direto da EO-3-5-4, assim. Bono 273, controle. Bono 273, a cena identificação, autorizado chegada bom, fidência para 4 mil pés, ajuste 1010. Bono 273, copia o controle? É, prossiga. Desça para 4 mil pés, ajuste 1010. 4.010, obrigado. Pastor 32 para pronto táxi. Confirme POB, autonomia e alternativa. 3 está com 4,30 de autonomia e alterna Natal. 4,30 Natal, não entendi o POB. 03. Ok, copiado, Pastor 32. Está livre o táxi até a interseção hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame pronto para o cruzamento. Até hotel, chamará para o cruzamento no 10, o gol 1856. Tá livre, chame táxi. Cancelamento gol 1856 no 10. Tá livre, chame táxi, 1856. Ok, camarada. Da pushback, acionamento no gate 8, 3567. posição, 3567, aguarde no 8. Mantenha a posição, tá? 3567. Alô, Salvador, boa tarde, é a 6720, portão 9. 720, pronto, cópia. Copia. 340 para o Galeão, via para o ISC 50, pista 10 com curva à direita, subida da El, até Leda, da El até Leda, após Leda direto Bidev, e, acione 5517, o transponder 5517, o controle 1998. Galeão, nível 340, referência 50, decola no 0 com curva direita no terceiro da El, da El, voa Leda, Leda Bidev, 5517, o transponder 19 no controle, 7-2-0. 19-8, o controle, 19-8, chame push e acionamento. Isso aí, 19-8. Passou a 3-2 na hotel para o cruzamento. Pastor 3-2, na minha escuta, autorizado o cruzamento, agilizando, táxi via Alfa, e no ponto de espera da 1-0, contate a torre 1-1-8-6, 1010 o altímetro. Agilizando pela Alfa, na ponto de espera, torre 1-1-10 o altímetro. Gol no meio, no 2, livrou, na sua escuta. Sim, táxi à direita, chame antes a Juliette para ingresso no pátio 1, gol no meio ou no 2. Vai chamar antes a Juliette para ingresso no pátio 1, gol no meio ou no 2. Pastor, pode prosseguir em frente aí, taxiando. Lutando 3567. Prossiga. Tem algum estimado aqui de pra manter a posição no 8? Só pra gente passar uma posição para os passageiros. Ok, tem a aeronave da 737 que vai iniciar o táxi agora, vai passar a sua retaguarda. Após o mesmo passar a retaguarda, inicia no portão 8. Gente, após a passagem do 37 inicia. 3567 reporta o táxi. Intensidade, clareza, 1. Quem poderia checar o rádio e repetir os dados? Para o táxi, gol no 856, POB de 127, autonomia de 3 horas e 16 minutos e alterna Fortaleza. Ok, no 856, copiado, livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Chame a torre 1186, altímetro 10, 10. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, a torre 186-1090, gol 1856. 1-0? Ah, 1-0, 3-0. À esquerda, pela Índia, portão 04. Agilizando na segunda esquerda, Índia, portão 04, gol 1612. Azul 4206, decola os 40, controle 119.8. 19-8, obrigado, muito bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Pastor 32, fica atento a estrutura turbulência da aeronave que decola à frente. Quando pronto, tem autorizada a decolagem. Vento 090 graus, 1612 é nosso. Está pronto, vai entrar. Transpiriu, livrando do 1500. Azul 4206, contato, radar na decolagem, sou para 370, sai da Puca. 370 Puca, pode ir para paralelo litoral aqui por umas 15 milhas? Autorizado Puca, o Azul 4206. Puca, obrigado. Bono 273, desce para 2000 pés, ajustando 09, livre LS, aporte estabilizado. Lima Tio, 2009, Bono 273, é igual. Pastor 3-2, decola aos 4-2, controle 119, decimal 8. 119-8, 3-2. Tarde, Pastor 3-2, decolou com o manecinho. Pastor 3-2, contato radar, sua para 090, sai da Conde. 090, Conde. Pastor 3-2, dá presente, curva esquerda pro de Conde. Está presente, esquerda, Conde. Corrigou no 856, ponte 0, pronto. Com 856 ali, mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0. Jamo da presente. Jamo, vamos direto, obrigado. Patrulha Salvador, voo no 602, informação Quebec, boa tarde. Voo no 602, acena identificação, autorizado chegada à mar e desça inicialmente pelo 080. 080 na Chegada Mare, 602. Estabilizado o voo no 273. Voo no 273, complete final, torre 186. 186. POV 180, 180. Para o nível 250, direto Aracaju. Direto Aracaju, restrição 250, 4206. Decimal 6, Antônio 3567. Livre táxi de Apache, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 186, chama. Tem um voo feriado, tá? 3567. Dora 8002, informação Quebec, tá na 11, 360, Galeão, autorização. Eu tenho já autorizado 380, aceito, aguardo a coordenação. Manda! Tem 380 Galeão, então, upper 50, BDEV, upper November 857, seguro após upper Zulu 16, até Groove após conforme rota do plano de voo. Decola, pistão no zero, curva direita, subida da El, Leda, após Leda direto, BDEV. Acione 5525, controle em 19.8, TAM 8002. 380 Galeão, período 50, BDEV, para November 857, posto seguro, Zulu 16, grupo, Zulu 14, Barbacena, 10, direita, após, da El, Leda, após Leda, BDEV. 5525-1908, é o TAM 8002. Chame pronto, puxa, será? Tabara. 19.8. 19.8, boa noite, comendo. 54, não sei. Prossiga. Autorizado de manter o nível 140 como final. Autorizado 140, 5545, da presente voo coral. Nós estamos autorizados a direto e delta. Controle, gol 1856, passa 1700. Gol 1856, contato radar, mantenha a proa até o 040 após prodigiamo. Proa até o 40 após jamo. Gol 1856. O gol 1856, informa que o motivo da restrição do manter proa até o 040, um tráfego na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, deslocamento nordeste, cruzando o nível 040 em ascensão 090. Ciente, gol 1856. 7 pontos, espera da 10, pronto. Tá 3567, boa tarde, após a passagem do tráfego na curta final, 737 gol, ali mantém pistão no zero. Sente, após a passagem do tráfego, ali mantém na 10, tá? 3567. Prossiga. Entendeu que está autorizado aqui no final 140, informa que está mantendo a frente ideal, já foi autorizado ideal no programa. Sente. Curva na esquerda para o Dijama, gol 1856, passa 4800 agora. Sente. Confirme, a aeronave chamou, tá? Intensidade e clareza 1. O LJ vem até 2, vamos ver qual recebe agora. Agora alto e claro, confirme, prossiga. Acionamento na posição posterior do pushback. Ok, está livre, o acionamento chame para o pushback. Web 6720. Está livre para dar para o pushback, então, 6720. Solo, voo 9233, livre, vocês contando. 923, chame antes da Juliette. 273, antes da Juliette Morar.